3520, pushback acionamento. Tá 3520, tá livre, portão 03, chama ataque. 03, chama ataque. Tá 3520. No meio, a senhora identificação, chegada na área, desce montanha 050. Obrigado, dona. Bom dia, eu vou no 1-7-3, informação Delta, autorização para São Paulo, Guarulhos. 1-7-3, autorizado Guarulhos, via Pesolono 0, Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda, Mótima, decola da vista no 0, avança decolagem, primeira curva direita. Transponder 55 no 0, controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, perdido no zero, nível de voo 360, perfil da Euleda Mótima, decola da 1-0, com curva pela direita, transponder 5510, controle 120, ponto decimal 8. Voo 1-1-7-3, concedimento correto, chama para o respeito. 38 no meio, desça para 2010, autorizado LS, reporta um alto e ajuste no 15. 2015, reporta no deserto, 38. Salvador, Country 520 para o táxi, 137 a bordo, Serra Bravo, Mike Oscar, 2 horas e 17. Country 520, autorizado táxi direita, Índia, até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera Torre 198, decimal 95, QNH 10015. 10015, direita, Índia, ponto de espera no 0, 1895, bom dia, Country 520. Salvador, bom dia, o CAN 3520, ponto espera pronto. Bom dia, CAN 3520. Você está autorizado a alinhar e decolar pista no 0, Zantu no 50 graus com 89. Alinha e decola no 0, CAN 3520. Controle 120, decimal 8, bom voo. Chama da bom dia, Tantra 520. Autorização, voo 18, 14, para Porto Seguro, descende a calma. Passou da PUC, nível 190. 190, Tantra 520. Processo voo 44, nível 340. Saída da Euleda, após direto Porto Seguro. Decolada a pista no zero, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5505, controle 120, decimal 8. Não transponder, por isso mesmo? 5505. Ok, 340 autorizado, seguro, apenas voo 44 da Euleda. Após Leda, voo seguro. Direita após a decolagem, 5505 transponder, controle 1208. 1814, cotejamento correto, chama pronto, custo de cancelamento. Chamado. Guarulhos, Salvador, Lufthansa 3520, é possível coordenar o nível 370? Coordenando no momento, senhor Gomes. Só corrigindo, solicito 390, Lufthansa 3520. Confirme. O nível 390. Confirme o nível 390. Ah, afirmo, Lufthansa 3520. Aguarde. Aguarda. São 3896, torre 18 do sinal 95. 3895, comandante. São 3520, autorizado em nível 390. Após Jamo, ser autorizado direto Maceió. 390, após Jamo, Maceió, muito grato, São 3520. São 3520, chama Centro Recife, em 125 decimal 45, alterna em 12685. 12545, 1285, bom dia, Centro 3520. Centro no meio, autorizado pouso de 10, 1, 4, 0 graus, 8, 9. Autorizado pouso, na 10, Centro 3820. 3890. Fala 26, 1211. 1211, amanhã. Solo Salvador 3896, da Caneva na Fox, para o táxi. Tá 3896, táxi processado Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, tá 3896. É o Gol 1973, portão 11 para o Brilho. Gol 1973, portão 1 autorizado. 1973, autorizado táxi até o ponto espera da Cristina 0 via Pátio 1 e Taxi Índia no ponto espera Torre 98, decimal 95, QNH 1-0 no 5. Bom dia, está autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 8 nós. Bom dia, decola da 1-0, voo. Romeu Lima Alfa, autorizado para hoje turno, descendo para 2.000 pés sem restrições, ajuste em 15. 173, decolou 40, controle 120, 298. 208, obrigado, bom dia. Salvador, o voo 173, decolado pelo da Dial. 173, contato radar autorizado, 0 da L, gera Toledo, subindo 360. Presente, voa direto Toledo, assente até o 360, voo 173. velocidade de Guarana Flores de Morte, tá? Luana 63, colando com o centro Recife, na frequência 125, decima 1, terno 133-25. 351-3325, obrigado. Luana Lima Alfa, autorizado LS, reporte estabilizado. Vou levar alfa, torre 1895. Lima Lima Alfa, bom dia, prossiga. Bom dia, vamos lá, que eu sou o Paulo. Lima Lima Alfa, prossiga. Como há uma dúvida para eu sou o Paulo. Gente, aposto no marcador externo, meu chá de trabalho. Lima Alfa. Uma alfa passando externo, trem base travado, condições visuais para cancelamento, a base pela direita da 17. Lima Lima Alfa, mantenha-se em condições visuais, seu plano foi cancelado 257, prossegue final da 17 com base pela direita, reporte na curta final. Lima Alfa. Certo para Lima Alfa. Vento no aeródromo de 140 graus com 089. É, grato, Lima Alfa. Lima Lima Alfa tem livre pouso, pista no 7, vento no 40 graus, 99. Lima Alfa. Lima Alfa no solo agora, o 01 no prossegue parte, estacionar para frente ali. Paulo Salvador, Golfo Kilo. Diga. Golfo Kilo, Cinder 4, no pátio principal, solicita autorização de giro de motores por aproximadamente 20 minutos, senhor. 5 horas, nação Coimbra Aero, reporte o tempo. Ok, senhora, já foi coordenado com essa aero, reportarei ao teste. Golfo Kilo. Zilta, bom dia. Tá, 3601, formação Eco 360 Salvador. Tá um pouco cedo aí, mas já teve a nossa conta. Então, 3601, 360 São Paulo, Congonhas? Isso. Isso é autorizado, Congonhas, nível 360, decola piso no zero, curva direita. Saída da EL, letra motiva. Via piso 10. Otávio, apesulo 16, Belo Horizonte, Chamois. Apesulo 30 prossegue conforme a rota do plano de voo. Centro de Salvador opera 120.8, aciona o telefone 5525. Então autorizou